Canema 326, segue o azul, via Juliette, portão 1. Segue o azul, via Juliette, portão 1 do 6326. Então 3560, segue aeronave da Avianca, Juliette, portão 4. Patango Romeu, Vitor, Hotel. Patango Romeu, Vitor, Hotel. Contato radar na decolagem. Agora autorização para ascensão 065. Confirma para o ideal para o destino? Ideal 251. Estamos autorizados no 7, Vitor, em dia. Na 3193, seguir a aeronave da Avianca, via Indy Alpha, no ponto de parada no 0, torre 1, 1895, QNH 10 no 2, bom voo. 0-2, segue o Avianca. Salo Salvador, boa tarde, zona 659, da Avianca Nacional, uma autorização da Leal. Alterna, 12545. 12685, 1245, azul 27, Israel, Lida, Irumi, Uno 198, controle Salvador, acione no transponder 5123. O equipamento pelo telefone. Fecha. 4, chame controle Salvador, Uno 19, 18. 198, 63, 5123, dona 659. Correto, chame para pushback acionamento. Chamará. Para destino. Azul 4462, call again. Clear Mari arrival, flying direct Mari to intercept arrival and sanity plot level 050. In the present fly direct to my intersection and stand by for further instructions. Acatango Vitor, Charlie até o controle. Fred, 290, Perito, vê se atende a tal. Autorizado direto da esquina, Vitor Charlie até o. Azul, aliás, manter pistão no set. Atacando Vitor Charles Hotel, autorizado direto destino. Sete, copiado, senhorita. Vê que sua chave hotel direto destino, estima pouso no 8-1-0. 1-2-1-0, copiado. Acelerando 2-2-3-1, voe aí, posição Mari para interceptar a chegada da Mari, reporta para o controle quando é ideal. Positivo, no ideal, reportaria as possibilidades de voar direto do Uma. Autorizado e papo, parceria 2-2-3-1. Muito obrigado, direto ETAP, 2231, ciente da Lima. Controle Salvador 6315, no Xanar, decolou na sua. 6315, contato radar, saída Leda, saída da ANI, 360. 360, da EOL, 6315. Estabilizou, vano 097. 097, torre 1895. 1895. Vano 256, controle. Escuta. Centro Recife, 1-26-85, secundária 12545. 325-2545, 1-256. 3-1-4, chegada Mari, desce e mantenha o 070. Otúlio, azul 2714, vamos ter seu contato com o centro e o mesmo pediu para retornar nessa frequência. Salvador, boa tarde, hoje é 142. 128.8, alternando em 126.0. 1288, 1260, azul 274. Salvador, boa tarde, hoje é 142. Xaname 142, contato radar, saída Puca, livre ascensão 350. Livre 350, saída Puca, 6142. O canal já iniciou já no 09, agora instantes no 659. Quem? 1884, Salvador, Aracaju, 230 autorizado via rota do plano, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. 1198 controle, 5130 no transponder. Correto, chama para pushback acionamento. Excellent, and the present fire in the rest is going to be the 366. Roger, man, each area is going to bring you. We're going to reach the area for about 7 meters. Chama na 314, reduza para 230 nós. Chama na 314, copiou o controle. Na 314, tráfego na posição de 2 horas, 1 a 5 milhas. Tráfego adicional na posição de 10 horas, 11 milhas. O senhor irá prosseguir com o número 3 na aproximação. Afirmo, Alfa-Tango 72 com 345 nós de Glock Speed. Gol 2097 para o táxi com 139 a bordo. 2097. Gol 2097 segue via Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1002, bom voo. Ajuste Indy Alpha no ponto de espera, chama torre 295, gol 2097. Gol 659 após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, puxa no portão 10 no pro táxi. Gente, após a aeronave de ataque, autorizado o posicionamento com ataque, rumo 1097, solo 00, 1700, liga à direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Decimal 9, volume 097. Eco para November, decolou aos 1700. Cuvecer, a reporte livrando o eixo da 1028. Curvando esquerda, Eco para November, reportará livrando o eixo. Visão rotatória para o Vilo Romeu. Direto rotatório, reporta visual com campo. Rotará. Bem-a 3, 2, 1, no centro. Aguarde para a decolagem. Aeronave cruzando o campo. O campo, novando. Hotel Zé de Serra, taxa autorizada, reporte. Taxi Oscar. Opposite bound. Call me until flap level 065. It's a Papa Alpha 34. And maintain flap level 080. Red effects for decolagem, autorizado decolar, pista no zero, vento 100 graus, 119. Autorizado decolagem, Salvador, boa tarde, Ozil 2705. Ouvido 705, chegada Amanda, e se mantém ao nível 1970. Desce 1970, autoriza a executar a renave da 1070. Afirmo. Afirma-se, obrigado. Os óculos aeróis, vai lá, com o quilo, vou ver o óculos. Pedro 2895. 2895. Roger. Stand by for changes of 4562. Stand by instructions for the controllers of 4562, maintain flight level 080 for a while. Okay, for a while, maintain general 80, measure the 4462. 2-1, decolou aos 02, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, né, 321. Passarei do 2231, para sequenciamento esquerda, proa 030, limite radial 270 Salvador. curvando à esquerda agora, 030, limitado pela 270 de Salvador. Passaria do 2231. Azul 4462, send to 2700 feet, Grenade 10012, cleared, Aeronave Runway 10, com established. Okay, Roger, now 2900 feet, 2502, clear, RN101, we'll report to the camera, and have a sensor to report to the chair. Channel 314, devido ao tráfego, curva direita para o 090. Controle Salvador, 6321, decolou, cruza 2700. Channel 6321, contato radar, saída Arbor, submontanha 360. 060 1630 Xenome 142, chama centro Recife em 126, decimal 85. 2085, boa. Metria 21, pode mais leva? 2500 pés. Sobre o ponto do louco. Passarei do 2231, desce para 2500 pés. Prosseguindo para 2500 pés, 2231, mandando proa. Xenome 314, resta uma navegação proa de TAP. Pode mais, né, Fábio? 070. Pode 07, eu quero o Romeu. 070, aguardo a autorização para prosseguir na descida. Capatango, eco para o novembro. Corredor forte, mantenha-se na escuta do controle e confirma intenções. Informa justa na 092. Alcançando, subuto 065 na magnética 045. Tira extensão 065 na magnética. Aguarde. Tira extensão na barbata. Controle Salvador, até 3193. Passarido 2231, resumo navegação, voo direto Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 2231. Tá bom, Tower 462, Tower 118, decimal 95. Roger, 118.5, Tower 462. Xenoma 314, autorizada descida para 2500 pés. Informa ajuste no 092. No 092, 2500 pés, Papatango, eco, Papá November, informo altitude 065, incorreto para a rota, confirma intenções. Já seria reta, seria a altitude da minha água. Confirmo que o roda de milhas era se afastado. Por mais 57 milhas. Gente, livre extensão 065, é que você tá movendo. Livre. Controle até 3193. 3193, contato radar saído da Elso, mantenha 360. 360, solicita pro de Leda, transporte de órgão vegetais. Autorizado Leda, 3193. Autoriza Elefa para 6321? Autorizado para o EG Elefa, hoje para a minha 321. Elefa na Pro, 6321. Até Romeu, até Juliette Serra, controle. Juliette Serra, está na Pro de Manati, autorizado mantém. E informa na 20. Autorizado direto Manati, até Romeu, até Juliette Serra. Autorizado. Passando Serra Victor, 368, passaria 2231, autoriza o RNAV da 10. Xenoma 314 para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 280 Salvador. Esquerda 360, limitado pela 080 Salvador, Xenoma 6314. Passarido 2231, autorizado em Renave, reporte estabilizado. Já estabilizado 2231. Gente, agora de transferência. Seguindo a descida, azul 2705. Xenoma 314 copiou a vibração do controle. Afirmo, esquerda 360, 080, limite. Afirmo. Azul 2795, desça para 3.000 pés, informa justa no 012. Redução para 2309. Gente, 230, com 1012, 3.000 pés, 2795. Tango Oscar, Golfo Uniforme, informe o nível que cruza. 0850. Informe chamado para pouso. 1830. 1830, copiado. Querido 2231, me chama a torre em 118, decimal 95. Ciente, 118.95, obrigado. Xenema 314, resumo navegação, autorizado Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 6364. Xenema 314, desça para 2500 pés, autorizado Renave, reporte estabilizado. 300, autorizado Samara, 6364. Centro Recife em 128, decimal 8. Hotel 120. Para serviço de informação de voo e alerta, Centro Recife em 126, decimal 0. 260, vem que está chegando. Zero, mantém a posição, aguarde para cruzamento da pista. Zero, 017, tem condições de alinhar e assim que é autorizado decolar? Afirmo. Já aguarde autorização para ingresso na pista. Autorizado o serviço do táxi. Parando para decolar de imediato. Na linha e mantém na 10, gol 2097. Passarei 2231. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informo Boeing da Gol, alinhando na pista 10. Positivo, mantendo a aproximação, aguardando a autorização de pouso 2231. Azul 4462, on ground at 10, vacate to your right, contact ground 121, that's 9. Contact ground 1.1.9, have a good day. Papa Romeu Serra Zulé, coloque o código 0125. 017 autorizado, decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 119. E saída da Elf. Da Elf, obrigado. Tudo a 462, taxi vai a Alfa, do report before, taxi vai Juliette. Alfa, report before, taxi vai Juliette. 140-65, copia? Chama 314, torre 118, decimal 95. 1895, chama 314. Ael, Leda, Motiva. 119, decimal 8, controle de Salvador. A Janino transporte 5075. Aéreo time para pushback no momento. 119. Positivo, 3 milhas na cabeceira, baixar, trabalho 2231. Chapéu de Leite Serra, não está na sequência do reportão, setor frequência livre. São 3193, chama Centro Recife em 128, decimal 8. Azul 2715, desce para 2500 pés, autorizado a Renave, reporte estabilizado. 2500, desce, reportado estabilizado a Renave, 2705. Controle Salvador, tarde gol 2097, na El Coral 1600. Gol 2097, contato radar saído da El, autorizado direto Coral, subindo para 240. Da El, autorizado direto Coral, 240, solicita 180, como final, gol 2017. Gente, tudo mantém o nível 180. 80-2017. Obrigado. Maintain before Juliet, just for information, your gate is busy now. Send by medicine until the aircraft leaves the gate. Azul 4462. Passarendo 2231, solo 14, a livrar, solo Salvador, 121, décimo 9. Visão 219. Salvador 188, passa para o Tancado, 168 a bordo, 2 horas de estacionamento, tenda no local. 1884, segue táxi, via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, quem negar no 0, no 2, mandou. Alfa, passando 184. Livrou o passarinho 2231. Segue Alfa, mantém antes da Juliette, passarinho 2231. Alfa, mantém antes da Juliette, 2231. Tango Romeu, Vitor, hotel na estrutura do controle. Vocês dirigem informações de voo e alerta, chama Recife em 128.8. Posicional, outra de S, 223. Gente, aguarde para ingresso. Enter Juliette, gate 10. Período 2231, Juliette, remota 1-2. Juliette, remota 12. Fazer reporte para o controle. Juliette 3-1-4, solo aos 1-5, livre à direita, solo Salvador, 1-2-1, décimo 9. Direita, fora para os 219, Chile 63, no quadro. 0 de Jorge, seguindo. 120, sim, mantém a posição, chame São Salvador, 121, 19. Até amanhã. Delta. 0, segue táxi, via Taxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar a antes da Juliette, 120. Solo, Xenéa 6314, livrou. Xenéa 6314, segue via Alfa, chamei a Juliette. Alfa, chamar a antes da Juliette, 6314. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, o Azul 2715, é Renato. Azul 2715, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação, aguarde pista livre. Nosso escuta aguardando livre. Segue táxi via Juliette, parte principal Índia e Alfa, no ponto de esperadão no 0, torre 1895, quer negar no 0 no 2, Mungu. 295 no 0 no 2, Camará 120. Azul 2715, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 119. Tive pouso na 10 para 2715. Voo 659, decolar os 17, chame controle Salvador, 119, décima 8. Controle 198, 659. Controle, boa tarde, voo 659, passa 1300. Voo 59, contato radar na decolagem de saída da Delta, usado líder, subindo ao 360. Change, sobe 360, voando Leda, voo 1659. Juliette, portão 11. Juliette, passe o portão 11, a Juliette, né, por isso, pra mim. Salvador, CNR-6327, já tem sinal de motorização, nível 180 para Ilhéus. Ilhéus, confirme o nível? 180. Pegou a distância de cópia. 27 agora. C715, solo 20, vira à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, azul 27, ela fecha. 240 autorizado, via rota do plano, decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída Coral, correção, saída Dael, Coral. 1198 controle, 5154 transporte. Autorizado então, nível 240, via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, transmissão Coral, transporte 5154, controle 198, FNR 6327, posição 01. Relaxa para pushback e acionamento. Camarada 367. Solo Salvador, azul 275, colevrou na Eco. 275, segue via Alfa Kilo para o Pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, sinalizador, A20, autorizado, alinhar e manter pistão zero. A20. Escuta lá do céu do eco. Tente, informa a atitude que mantém. Pode zero, pode ter posição. Patrulha Salvador, Gol 1884, cruzando 1600 para 230. Gol 1884, contato radar na decolagem de saída PUCA, nível 230. Saindo a pouco agora no 884. Teste para Brasília, prepare a sair da Arbor, agora de cópia. Vamos fazer escuta, 35 metros. Uma 20, autorizada a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 139. Você começa a copiar? Copia 357. Só decolador Brasília, 360 autorizado, via pêssego 17. Decolador pista 10, primeira curva à direita, saída arbor, releva. 1198 controle, 5120 transponder. Decolador 10, com curva à direita, arbor, releva, pêssego 17, 360. Transponder 5120, controle 198, 3567. Pega 5 para feedback e acionamento. Demora. A 20, decolou aos 25, chame controle Salvador, 119, 718. 198, Rumba 20, bom dia. Centro Recife, em 128, decimal 8. 288, 659, boa. Controle, Rumba 20. Rumba 20, contato radar na decolagem, saída Conde, autorizado direto Conde, subindo para o nível 110. Confirme para a mensagem para Rumba 20. Autorizado voar direto à posição Conde, subindo sem restrições ao nível 110. Direto Conde para o 110, Rumba 20. Controle, boa noite, espaço. Prossiga. Pode coordenar para direto de Aracaju para a gente? Agora de programação, gol 984. 320 autorizado, via peso 10, segue conforme o rastro do plano de voo. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198 controle, 5161 no transponder. 3150, Guarulhos, Apesolou 10, Piraí, Compadre, Apesolou 44, Pagosa. Decolada 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, 198-561. Correndo, chama para pushback, acionamento. 2 horas, 3 milhas, mantendo 600 pés. Correto. Tá, leva o Fox e Zé com campo. Correto, Zé. Torre 1895. Obrigado, vou trabalhar. Controle, Thiago Lange, através da reta fora, pro lado, hein, né? Gente, chama a torre 1895. É, poste na, no Izeada. Só agora, próxima rotatória, já avisou o animador de novo. Corre, boa tarde, é o Papa Romeu, o Izeado Lanco, na mescada rotatória, aprovado, a gente tá, estamos nesse meio. Já, Alfa, Fox Trot, está visual com o helicóptero na final da 1-7? Positivo, está na minha posição de 2 horas, mantendo o que é esse pé. Já ali, Alfa Foxtrot, mantém a separação visual. Reporte vertical da Enrimar. Positivo, mantenha a Enrimar se o tráfego que está na minha posição de 2 horas solicitar prioridade, não tem problema, aguarde. Gente, autorizado sinal de Enrimar. Reporte na final. Trago o Eco, estava lá na final da Enrimar. Trago o Eco, na ciência do Estado Alfa Fox. Do Eco, vai pousar primeiro? Vou. Vá. Deixa o heliponto pra mim, tá? Pousando esse pote. Ok. Valeu. O visual vai enquadrar no final, tá guardando isso aqui. Já olha pra Fox Trot, gente. Separação visual. Positivo, controle. Na visual vai se encaixar com o número 2, para aí, mano. Recife em 126 decimal 85, alternando em 125 decimal 45. Recife, 1-2-6-8-5, acenando 1-2-5-4-5, gol 1-8-8-4. Recife, 1-2-6-5, PAB 1-2-6, 1-2-6-4, 1-2-6, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1-2-6-4, 1 Persegue via Indy Alpha no ponto de paradão no 0, Torre 1895, QNH 1012, bom voo. Indy Alpha, ponto de paradão no 1895, azul 401. Aqui tá Azul Eco. Valeu. Azul Eco, usa o seu critério, reporte no solo controlado, vento no aeródromo, 120 graus, 129. Operado, Azul Eco. Piranha, mal, Alfa Fox. Chale Alfa Fox Trot, mantém a separação, usa o seu conte. Conta e risco, vento no aeródromo 110 graus, 11 nós, informe no solo controlado. Vamos lá. Azul Eco no corte, frequência livre. Boa. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Charlie Alpha Foxtrot, solo aos 30 no corte de frequência livre. Salvador, está 3192, Marina, boa tarde. 92, chegada Maris, se mantém o nível 050. Maris 050, 392. Afirmo, NBB chegada ou aeronave. O senhor decide. Autorizado, chame pro táxi. Agora o táxi 37. Zoom 4065, autorizado a decolar, pista no zero, vento 100 graus, 119. Decolagem, pista no zero, 040 mesmo. Zoom 835, chegada Bonf, você mantém o nível 070. 07 Bonf, quanto tempo está o Renato? Afirma. Renato, rota 3835. 3835, desse mantém o nível 080. 4065, decolou os 32, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, azul 4065. Azul 4065, saída da EL, submantenho 320. Submantenho 320, perfil da EL, azul 4065. 3192, pode voar agora, direto? T3192, autorizado direto, Serra Vitor, 366. É esse então, o NDB? Tente. Autorizado direto, posição Duna, descendo para 2000 pés, o plan 3192. Duna, 2000 pés, 3192. Leda para o azul 4065. Vamos direto Leda azul 4065. Para o puxa acionamento da 3567 na posição 4. Acerte a guarda número 2 no setor, 3567. Aguardando 3567. Até a Juliette Serra, lá com o código 0145. Reduza para 2309. 3835. Temos a bordo 91, com 3 horas e 10 de autonomia, terminando Salvador. Segue via Indy Alpha na ponte operada 10, torre 1895, PNH 1012, bom voo. Via Indy Alpha na ponte operada chama torre 1895, com 1002, Oceaner 6317. 6317. Mativo no 012. Com 012, 6337. A 3567, após a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, puxa no portão 4, chame pro TAC. Positivo, após a aeronave terminar, vai... Som é. Após a aeronave da Praga 4 aqui, está autorizado, se comportar a para o TAC, está 3567. Salvador, Oceaner 6317, ponto espera da 10, pronto. Oceaner 6327, autorizado alinhar e decola pista 10, vento 100 graus, 139. Alinhar e decola pista 10, Oceaner 6317. Voo no 620, chega da nave e desce e mantém o nível 050. Com informação mínima. Tente. O 3835, cruzou 0-9-0. Gente, autorizado descida para 4.000 pés, o TAN 3835. Informa justa na 0-9-2. 4.000-2, 3.000-3.000. Copiou o bom no 6.2-0? Número 6.2-0 copiado, deixa e mantém o nível 0.5.0. 0.5.0 na cidade de Mário, bom no 6.2-0. Mantém o controle de Mário, bom no 6.2-0. Controle de Mário? Afirmo, para hoje, Mari. Ok. Após Mari, vai agora na proa do 319, Confia para o controle? O bom nome é dois. Após Mari, voa na proa do... Serra Vitor 369. Após Mari, está autorizada para o Serra Vitor 368. Até no novo sequenciamento, por favor, ver. Número 3 no sequenciamento. Controle 119 decimal 8, meu voo. Controle 198, obrigado, até a próxima. Obrigado, voar por de novo. 4065, corredando com o centro de Recife, na sequência 128 decimal 8. 288, obrigado, você está fazendo isso. Controle Salvador, Oceano RM367. Controle Salvador, Oceano RM367. Salve 327, contato radar, saída da EL, tudo mantém nível 240. É da EL, livre extensão 240, 327. E a 355. Siga. Autorização para Guarulhos, por gentileza. Salvador Guarulhos, 360 autorizado. Prepare a saída da EL, aguardando para cópia. Sim, aguardando. Na 1││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ excelente alfa. Número 7, não escuta. 567, você. Foi apenas alternativa e autonomia? Vamos lá, alternativa Uberlândia, autonomia 3 horas e 5. Sente, no ponto de espera 119.8, no ponto de 567. 119.8, 367. Como tem nível 160? 160.6327. Nema 355, Guarulhos, copia? Sim. Yeah. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via Lucas 10, Papa Alfa Índia e segue conforme. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 119.8, controle Salvador, 5401, transponda. Gente, 360, decola 10, curva direita, saída da El. Leda Mótima, vou para o salto do 10 até Piraí. Controle 691 e transporte 5401, janela 635. Ativo 1198, controle 5401, transponder. Estimativo 1098 e o transporte 5401. Quero chamar para o fechamento de acionamento. Pode dar a vida. 4035, afirmo. Desça para 2500 pés em redução para 1990 nós. Aposto de abusado. 3192, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0, 1, 2. Guardando a autorização, 2, 3, 1, 9, 2. Oi, bom dia, o 3567, bloco da ponta de espera, a linha decola sem parada. São 3567, autorizado, alinhar e decolar, pista 1, 0, vento 1, 0, 0 graus, no 3, nós, agilizando. Autorizado, alinhar e decolar de imediato. De milhas, com 150 mais banco fixo, tráfego da companhia, Marciano 2003. A gente segue ele. Primeira, precisa com o número 2. estacionamento 31950. Autorizado, chame de táxi. Certo. Dorsal 366, uma grau de 165, tá? 3835. Gente, completa com a torre, 118, decimal 95, tá? 3835. 3835, foi. A 3192 autorizado, pouso, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado, pouso na 10, tá? 3192. Hoje, Salvador, está 3835, está 3.372, esse pessoal não é errado. Está 3567, decola 246, chame o controle, 119, decimal 8. Opa, bom, meu até o Juliette Chance, condenado 510, através do Iguaçu. Completa da torre, 118, decimal 95, até o Juliette Serra. É, o Juliette Serra. Escolhi... Salvador 3567, Tancor, já boa tarde. 3567, contato radar, saída Arbor, nível 360. 360, Arbor, aguardando a possibilidade de Elefa ou Arbor. Abre o farol de Itapuã, efetuando espera com curva pela direita. Para o farol de Itapuã, fazendo espera pela, com curva pela direita até a direita. Modulou as frequências, chamaram da mesma, no mesmo momento, poderia cotejar novamente no 3255 a informação? Repita 366, agora 62A. Chamou para o táxi? Informação de tráfego à direita, em espera, setor sul, 500 pés, de helicóptero não interfere. Gente, em caso de emitida, vai subindo a 4 mil pés, tá? 3835. Afirmo, 3835. 60, aguarde, Bob. Na conta, 3835. Passando no 8, número 2, copy, aguarde. 3192. Boa tarde, 3192, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 3192. 00 graus, 139. Sim, 133. Hotel Juliette Serra, visual com Airbus da TAM, na final da 10. Rapa, visual. Confirme, no visual. Confirma, chegou. Hotel Juliette Serra, tem condições de efetuar o cruzamento da final, retaguarda do meio? Confirma, chegou. Hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 10, retaguarda do Airbus. Reporte para girar base pela direita, 17. Para girar base pela direita, 17, hotel Juliette Serra. Só o Chanel 6355, está na remota 3, para buscar estacionamento. Remota no 3 está autorizado, chame para o táxi. Chama para o táxi. Escrava para Golf, a senhora identificação, chegada Mário, se mantém o nível 050. Sim. Papa Golf, acho que é Papa Golf, 1234, 4321, confirmo, clareza e intensidade. Direita 1, 2, 1, decimal 9. 2, 9, 3, 2, 3, 5. Salvador, boa tarde, até 3835, lembrou? 35, segue Alfa, chame esse da Juliette. Alfa, esse da Juliette, tá 3835. 392, Alfa, Juliette. Mais. 3192, tem condições de ingressar com cautela via Juliette Portão 06? Para o táxi 3155, 224, Galeão, 3 horas e 45. E autonomia? 3 horas e 45. Gente, agora a gente vai parar o táxi. Tem condições de ingressar Juliette para o portão 06? Tá livre. Gente, ingresso Juliette, portão 06, 3192. Juliette 06, 3192. Na 3155, após a aeronave da companhia, taxi via DJ Alpha no ponto esperadão no 0, torre 1895, QNH 10, 12. Temos confirmado o PLB, a autonomia alternativa novamente, que saiu com o chiado, o 3155. 1-0. O nome é 2-0, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0, 0 graus, 1-2 nós. 7, livre pouso, o nome é 2-0. Não pode chegar. 10, quer negar 1-0, 1-2. 6-2. Afirma, quando negar o destino 0-5-0. Maravilha, quando negar o destino 0-5-0, 2-7-9. 3835, Matheus da Juliette, aguarde para ingresso. Matheus da Juliette, aguardando o 3835. Fizemos uma barreira, escopia. Barreiras, copia? Copia, 2231. Salvador Barreiras, 160 autorizado via rota, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, VATAP, após VATAP, sair conforme. 1198, controle, 5422, transponder. Obrigado, Barreiras, 160, decola pista 10, saída Momo, VATAP, controle 1198, transponder 5422. Ótimo, primeira curva após a decolagem será à esquerda. Para a primeira esquerda, 2, 2, 3. Chama para a pista.